aí, Lupo outra atitude. 15 anos, moleque. Vários momentos, várias histórias, tantas emoções. Mas aí, nenhuma comparada a esse momento, certo? Nenhuma. Quero falar contigo agora, olho no olho, frente a frente. Sem essa de personagem, é o recado pra minha gente. Vou tentar te explicar algo inexplicável. Não sou nenhum especialista, mas me sinto confortável. Até porque meu coração está explodindo de emoção. É um sentimento puro que trago nessa canção. Ouvi dizer que homem não chora, quem diz? Queria que todos vocês naquele momento me vissem. Sabe, meio abobado viajando, com meu filho no braço, tipo nem acreditando. Minha mina chegando, pós-parto naquela sala. Mistura de sentimentos que chego a não ter fala. É alguém tão pequenino que chegou pra me mostrar minha vontade de viver, o segredo de amar. Esperança renovada, partiu, luta diária. Tudo ficou diferente depois daquela cesárea. Só Deus sabe na vida o que passei. Quantos desertos eu precisei cruzar. A estrada é perigosa e não dá chance. Ser livre é motivo de celebrar. Quantos motivos tive pra desistir. Mas nunca foi meu foco deixar de sonhar. Desistir nunca foi meu forte. Nada que a gente possa superar. Eu quero ser o melhor pai que na vida tu pôde ter. Ser tipo o seu avô que se foi sem te conhecer. Ei moleque, conheço cada curva da cidade. Conheço os de mentira, conheço os de verdade. Sei onde tem maldade e antes que seja tarde. Vou destruir ao pé da letra pra não ser tirado de covarde. Quantas vezes brota gente querendo testar a fé. Que Deus te dê inteligência pra fazer voltar de ré. Pois o certo pelo certo sempre vai prevalecer. Passe o tempo que passar, sempre vai prevalecer. Já o errado é cobrado, nem queira partir pra essa. Sempre certo pelo certo, pra começo de conversa. Sabe, eu sei que você me entende. Minha preocupação de você crescer nesse ambiente. Mas não posso impedir essas surpresas da vida. Mas é algo que tamo fechado, filho, na mesma batida. Só Deus sabe na vida o que passei. Quantos desertos eu precisei cruzar. A estrada é perigosa e não dá chance. Ser livre é motivo de celebrar. Quantos motivos tive pra desistir. Mas nunca foi meu foco deixar de sonhar. Desistir nunca foi meu forte. Nada que a gente possa superar. Ei, Lupo outra atitude, 15 anos. A luta é cansativa, a luta é árdua. Mas nada que a gente possa superar, irmão.